e tome forró. Chama, chama, chama, simbora, vem! Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita, que tem seu valor. Aqui não tem frescura, a gente chama na pressão, se quer forró, liberdade, aumenta o som. E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita, que tem seu valor. Aqui não tem frescura, a gente chama na pressão, se quer forró, liberdade, aumenta o som, paredão. Vai! A galera do interior! Povo pra beber não tem hora, galera do interior. É fora. Bora tomar uma, a galera do interior. É fora. Respeitar meu povo, pra beber não tem hora, vai.